Tacuara Plains 16, ok? Sì, secondo il nome 1. Solo 5-6, Telegram Taxi via Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, chegou o nono meu. Salvador, bom dia, eu tá, Mike XG Echo. Mike XG Echo, bom dia. É, solicitamos giro de motor em marcha lenta durante 5 minutos aqui na remota do Pátio 1. Está coordenado com o fiscal da empresa. Sente, Mike X-Ray Echo, reporte no término. Positivo, reportado, obrigado. Isso. Trafo. Livre acionar, chamei táxi, são 3601. Tá barato, 3601. Bom dia, Chané 6251, no Guarulhos, aprovado nível 360, decola pista 10, perfil de saída da EL, Leda, após direto bridge, intercepta upper Zulu no 6, após conforme rota do plano. Transponder 5574, controle 120.80. Aparecendo no nível 360, decola 10, perfil da EL, Leda, após direto bridge, pela rota do plano. 5574 transponder, 1208, o controle, eu vou chamar 6251. Chamei 6251, no cotejamento correto, chamei pronto. Pode. Webjet, Whisky, Juliette, Juliette. Juliette, Juliette, prossiga. Solicito autorização de reboque, saída 3 até a ponte 04 no quadro principal. Whisky, Juliette, Juliette, autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal, na escuta permanente. Ok, só retificando, tá? É 01. Mandou o Uno 61, já dispõe nossa autorização para Guarulhos? Uno 61, afirma um minuto cópia. Negócio cópia, o Uno 61. Juliette, Juliette, aguarde para início do reboque. Positivo 7. 3399 da TAM para pushback acionamento no 02. 3399, aguarde, será o número 2 no setor. Aguardando como número 2. Para o táxi, Altã 3601. Está com 167, altero na Galeão, 4 horas e 20. Tão 3601, táxi via Índia, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 018. Índia no ponto de espera, chama pronto, tá no 3601. Tão 3309, correção, tão 3399, coordene com a equipe de sol para iniciar o pushback após o tráfego da companhia livrar o setor retaguarda, chame pronto para o táxi. Sente, após a passagem da aeronave da companhia na retaguarda, livre puxa, acionamento em coordenação 3399. Uno, 1161, copia. Informa o término do giro de motores do Mike X-Ray Echo. Bom trabalho, bom dia. Gente, bom dia, Mike X-Ray Echo. Na Lima tem pistão no zero, reporte pronto para a decolagem. Sim, não, negativo, ainda não estamos prontos para a decolagem, reportaremos quando pronto. Só 3601. Sim. Juliette, Juliette, é a torre? Juliette, Juliette na escuta, retificando, portão 2, ok? Mais uma vez. Ciente, tô ciente, eu acho que Juliette, Juliette, aguarde. Positivo, não aguardo. Uno 61, copia. Pronto, cópia. Uno 161, Guarulhos, aprovado nível 360. Decola pistão no zero, perfil de saída da Euleda Bridge, após rota conforme o plano. Transponder 5575, controle 120, decimal 80. Prezando Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 no perfil da saída da Euleda Bridge. Transponder 5575, controle 12080, voo 1961. Voo 1961, rota conforme o plano de voo. A rota conforme o plano de voo, voo 1961. Voo 1161, cotejamento correto, chame pronto. Vai, chama pronto. Pode esperar pronto, tá 3601. Tá 3601, a linha decola no zero, vento no 50 graus, 109. Linha decola, tá 3601. Whisky, Juliette, Juliette, autorizado a iniciar o reboque no pátio 3, reporte para o principal. Sente, reportarei. Salvador, o 3399 da TAM, para o táxi 121 a bordo, 4h14 de autonomia, alterna Galeão. 3399, Índia, ponto de espera, chame torre. Chame e pronto, ajuste no 018. 1018, direita, Índia, reporta pronto no ponto de espera da 10. 3399. Da 3601, decolou 21, chame o controle 120, decimal 80. 208-3601. Ponto de espera da 10, pronto, 3399 da 10. Da 3399, a linha mantém 10. A linha mantém na 10, 3399. 3601, no contato radar, 3600, sai da DEL após 2000 voletas. Após 2000 voletas, 3600. Aliado na 10, o 3399. Te aguarde para a decolagem, então 3399. Mantendo a posição. Juliette, pronto para ingressar no pátio 1. Autorizado ingresso no pátio 1, no reporte no término, para o portão 02. Whisky, Juliette, Juliette. Juliette, reportarei o final no portão 02. Tá 3399, livre da colagem 10, vento no meio 0 graus, 1 no 1 no nós. Aí iniciando da 10, o 3399.